Dude, my mom. Dude, my mom. Só posso falar. Obrigado. Vou pegar uma cola aqui do... Fica. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneçam em nossos corações, que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Muito boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de ideal espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que nós, mais uma vez, empunhamos esse microfone na nossa tão amada Congregação Espírita Francisco de Paula. Que todos aqueles que chegaram aqui, estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem recebidos, recepcionados, que sejam felizes como aqueles que já chegaram aqui há algum tempo. E para aqueles que já vêm, ratifiquem seu amor pela casa, nos trabalhos, se engajando dentro do movimento espírita, que para nós é uma bênção, uma verdadeira oportunidade que todos nós temos nessa encarnação. Essa noite, nos cabe aqui, como nos falou nossa irmã dirigente, fazer o estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, que faz parte do nosso Pentateuco Espírita, ou seja, dentro daqueles cinco livros que compõem o corpo de livros da nossa doutrina espírita, nós vamos trabalhar, dentro daqueles 28 capítulos que é composto o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 10, que tem o nome, né, o título, Bem-aventurados os Misericordiosos, nos itens de 1 a 6. Fala sobre o perdão e sobre a necessidade de nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos. Um tema bastante sutil, mas muito interessante para todos nós refletirmos aqui nessa noite. Eu, sempre que eu vou fazer um trabalho, um estudo, eu sempre dou uma informação ou outra do que está se passando no movimento espírita. Não vou me furtar isso hoje, apesar do nosso tempo ser curto, mas vai dar para a gente fazer tudo, se Deus quiser. Francisco de Paula nos ajuda. Nós temos, para esse mês agora de agosto, as Olimpíadas, que todos vocês já sabem, perfeito? Alguns já são voluntários, já estão engajados, mas os centros espíritas continuarão abertos, recebendo a todos, como sempre faz todos os meses. E nós temos uma homenagem que a gente não poderia se furtar em dizer para os companheiros, para os irmãos. A homenagem que vai ser feita para o nosso querido Dr. Jorge André dos Santos, que é um psiquiatra espírita, que está fazendo 100 anos. Vejam que bênção. 100 anos, Dr. Jorge André dos Santos, vai comemorar no dia 10 o seu aniversário, 10 de agosto, e no dia 13 de agosto, é um sábado, no Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, mais conhecido como Seja, será feita uma homenagem ao nosso irmão, pela passagem, né, pela comemoração do seu século de vida. Uma contribuição muito imensa para a nossa doutrina espírita. Dr. Jorge André dos Santos, um médico, psiquiatra, cientista, de muitos livros, mais de 30 livros publicados. Os irmãos depois podem procurar na internet. Talvez aqui na nossa livraria também tenha alguns livros dele, mas extremamente importante para que a gente possa trabalhar a questão, entender a questão dos transtornos psiquiátricos. O Dr. Jorge André trabalha a ciência, né, psiquiátrica junto com a doutrina espírita. E o horário vai ser de 14 até as 18 horas. Quem vem fazer o trabalho é o nosso querido Divaldo, que comumente vem em agosto aqui no Rio de Janeiro para poder trabalhar aquela sua peregrinação que faz há muitos anos aqui, mais de 50 anos, tendo em vista a questão das Olimpíadas. Ele vai fazer isso em setembro. Se não falar memória, lá embaixo vai ter um cartaz. E o Seja já está recebendo as inscrições dos companheiros que queiram ir na comemoração, na homenagem ao Dr. Jorge André, cobrando uma entrada, um ingresso de R$50. E esse ingresso é para custear um livro, tá, que vai ser distribuído àquele que comparecer, um livro de 700 páginas, um livro que é, na realidade, uma compilação das obras do Dr. Jorge André, e mais um DVD, um bolachão, com uma entrevista que nosso querido André Trigueiro fez junto com o Dr. José André dos Santos. Eu tive a oportunidade de estar na entrevista, vocês vão gostar muito do que o Dr. José André nos revela nesse um século de vida, extremamente emocionante, tudo que está lá dentro, vai ser muito importante. Então, marquem aí na agenda de vocês, seja barra, dia 13 de agosto, de 14 às 18 horas, vamos homenagear esse grande espírito, esse grande ser humano que é o Dr. José André dos Santos. Não chegou a 100 anos por acaso. Vamos começar o nosso estudo para a gente poder refletir sobre o tema desse capítulo 10. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como o nosso Chico, Chico Xavier, nosso querido e já saudoso Chico, no início da sua missão apostólica, lá na sua cidade natal, Pedro Leopoldo, uma cidadezinha que fica a 48 quilômetros de Belo Horizonte, mais conhecido pelos mineiros como BH, ele era um médium com grandes potencialidades, que nós todos hoje já sabemos pelos mais de 400 livros que ele nos legou para nós estudarmos a nossa amada doutrina espírita. Chico gostava muito dos animais, assim como o nosso querido Francisco de Assis. Em particular, Chico gostava muito dos cachorros. Nessa época, ele tinha um cachorro que ele, quando vinha do trabalho, passava pelo centro, ele só tinha tempo de cuidar do animal já muito tarde da noite. Mas era muito dedicado àquele seu animalzinho, lhe dando ração, dando banho, cuidando dos seus ferimentos e fazendo com que o animal tivesse muito amor, muito carinho. Acontece que uma das suas irmãs, muito preocupada com todo o trabalho que o animal despendia para o nosso querido médium, ela resolveu ajudar o irmão, nosso querido Chico. Em determinado dia, Chico chega em casa e observa que o animal já não está. A sua irmã vem lhe falar contente que havia resolvido seu problema. Havia matado o animal. Embora ela tenha feito isso de uma maneira tentando ajudar o seu irmão, aquilo deixou o nosso querido médium muito triste. O tempo passou, algumas coisas aconteceram, o trabalho mediúnico de Chico estava iniciando, até que o seu amigo espiritual, nosso querido Emmanuel, aparece para ele e lhe ressalta o que está lhe acontecendo. Chico, quero lhe dizer que alguma coisa está acontecendo com você. Nós não estamos conseguindo passar as informações, os amigos espirituais, que nós precisamos para o seu trabalho da psicografia. O que está ocorrendo com você é que nós observamos que no seu interior, no seu âmago, permaneceu uma rusga naquele fato de você ter perdido o animal por sua irmã ter assassinado o pequeno. E isso está fazendo com que nós não consigamos trazer os amigos espirituais para perto de você. Mas nós temos uma receita que vai lhe fazer com que isso acabe. Você vai fazer o seguinte, Chico. Você vai procurar a sua irmã e vai se inteirar com ela o que ela mais deseja nesse momento. Você vai assuntar isso com ela e você vai lhe dar de presente isso que ela mais lhe deseja. O nosso mineiro, Chico, não entendeu e arguiu ao seu mentor: ora, mano, se eu estou com ressentimento com ela, como é que você me pede para eu dar o presente para ela quando foi ela que me magoou? Ela que me tirou o animal. Ele diz: Chico, essa terapia, essa receita não é minha, é de Jesus. Se é de Jesus, então, Emmanuel, eu vou fazer. E assim o nosso querido Chico fez. Ele assuntou junto à sua irmã e resolveu descobrir o que ela queria. E naquele momento, apesar dele ter recursos parcos, ele conseguiu comprar o que ela mais desejava. O que a sua irmã mais desejava naquele momento? Desejava uma máquina de costura. E Chico, que era um trabalhador humilde, né? Ele fez inúmeras prestações, parcelas, e entregou para sua irmã o presente. Naquele momento em que a sua irmã recebeu o presente, uma enorme luz envolveu o nosso irmão, fazendo com que saísse da sua irmã essa felicidade que envolveu o Chico, e acabando por resolver aquele problema que ele sentia do ressentimento, da mágoa da sua irmã. Essa história, ela nos faz refletir a respeito do que nós vamos tratar aqui com esse tema desse capítulo 10. Fala sobre o perdão e sobre a necessidade de nós estarmos quites com os nossos adversários, acabarmos com os ressentimentos. Quando nós pensamos, refletimos a esse respeito, nós vamos imaginar o seguinte: o perdão, ele está associado à questão do relacionamento. Para que nós possamos perdoar, há de haver um momento anterior em que nós fomos ofendidos. Porque só vai perdoar quem é ofendido. O nosso querido Mahatma Gandhi dizia que só perdoa, de fato, aquele que se sente ofendido. Quando alguém o chamava de um nome qualquer, o tentava humilhar, e ele não se sentia sendo aquilo que o chamavam, ele dizia que não precisava perdoar, porque aquilo não lhe afetava. E é verdade. Toda vez que nós recebemos uma injúria, uma colocação, seja ela a mais perniciosa que seja, se nós aceitarmos isso, nós vamos entrar no mesmo processo que nós falamos aqui do Chico. E aí nós vamos precisar trabalhar essa nossa melhoria. Essa nossa melhoria, ela passa necessariamente pela nossa reflexão. Porque o elixir para a resolução desse problema está dentro de nós mesmos. Somente nós, com as reflexões, nós vamos poder parar com que essa situação ela perdure, que ela continue a ocorrer. E aí, nós vamos lembrar o seguinte: nós que temos envolvimentos familiares, né, com entes, com primos, com filhos, com maridos, nós que temos relacionamentos profissionais, relacionamentos dentro do centro espírita, dentro dos clubes que nós frequentamos, nós estamos sempre muito propícios à questão de um magoar ou ferir o outro. Às vezes, nós ofendemos uns aos outros sem nós nem mesmo falarmos qualquer coisa. Apenas com eu não gosto de fulano. Não sei porquê, mas é assim que o pessoal diz, né? Mas meu santo não vai com dele. Por quê? Nós trazemos uma bagagem, né? Nós trazemos um processo de desequilíbrio de vidas passadas, muitos de nós. É claro que, às vezes, nós trazemos dessa própria vida esse desentendimento. É com o chefe, é com o companheiro de trabalho, é com o companheiro aqui dentro do centro espírita. E ficam essas rusgas mal resolvidas e que a gente não consegue andar para frente. Por quê? Por causa da mágoa, do ressentimento de toda essa situação. Porém, nós que estudamos doutrina espírita, nós sabemos, o espírito, ele só vai progredir a partir do momento que nós estivermos em sociedade. Nós precisamos uns dos outros. O nosso crescimento espiritual, ele passa necessariamente pelo convívio que nós trazemos no dia a dia. Senão, não seria dessa forma. Aquele que se isola, aquele que vai para um lugar afastado, é mais fácil para ele se evoluir. É mais fácil para ele não se ofender. É claro, ele não está com ninguém, ele está consigo mesmo. Agora, aqueles que convivem em sociedade, que estão no seu dia a dia, vai ser muito mais fácil. E aí, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fugir, virar os eremitas do asfalto, sair daqui, nos afastar? Não. Porque se nós nos afastarmos, nós não teremos o nosso progresso moral e espiritual, o qual nós precisamos. Ninguém reencarna que não seja para se melhorar. Todos nós. Nós vamos deixar tudo aquilo que nós aqui adquirimos. Todos os bens materiais. Só levaremos na nossa mala, na nossa bagagem, os valores de cultura, os valores de virtude. Tudo isso, o resto, nós deixaremos tudo. O carro do ano, a casa de praia, a nossa chácara, o nosso imóvel, tudo ficará. Quando nós cerrarmos os nossos olhos e acordarmos no plano espiritual, só levaremos aquilo que nós trabalhamos dentro de nós, esses valores. É por isso que nós precisamos refletir sobre tudo isso. O Livro dos Espíritos, na questão 884, se me falha a memória, há uma pergunta que tem tudo a ver em relação a isso. O Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual seria o entendimento segundo o qual Jesus entendia sobre a palavra caridade. Essa é uma pergunta muito interessante. E eles respondem ao nosso mestre Dionês, lhes dizendo: a caridade segundo a qual entendia Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Se nós não estivermos trabalhando esses quatro pilares, benevolência, indulgência e perdão, nós não estaremos fazendo caridade tal qual entendia Jesus. Vejam que o perdão aí está, dentro daquilo que Jesus entendia como caridade. E o que veio a ser a isso? A benevolência significa o trabalho do bem. O exercício da benevolência é nós trabalharmos em favor do próximo. Nós estamos dispostos a servir. Então, quando nós nos alistamos dentro de um trabalho na casa espírita ou num grupo qualquer, numa ONG, num trabalho em favor do próximo, nós estamos exercitando essa benevolência. A indulgência seria a misericórdia. Nós temos que entender que ninguém pode dar mais do que aquilo que tem. Cada um está num patamar espiritual. E cada um vai chegar nesses desenvolvimentos moral, espiritual, de acordo com o seu entendimento, com o seu despertar. A misericórdia é nós entendermos que o companheiro que está do nosso lado, nosso parente, ele só pode dar aquilo. Não é nós sermos coniventes, porque ser conivente é endossar aquilo que acontece. E não é isso que a misericórdia ela pede. Ela pede que nós sejamos indulgentes, né? A indulgência pede misericórdia. E a questão do perdão? Aí a questão do perdão seria o trabalho mais difícil, que envolve a questão dos relacionamentos. Todos nós estamos envolvidos em questões relacionais. Não é? Essas questões interpessoais que nós vivemos o dia a dia, ela vai nos gerar grandes conflitos. E esses conflitos, eles se amarram exatamente na questão de um magoar o outro. Mesmo aqueles que se amam, né, verdadeiramente, por uma vida, por exemplo, que a gente até observa, mesmo aqueles casais que são casados há muitos anos, eles precisam se perdoar algumas vezes, porque nós somos espíritos ainda muito imperfeitos e trazemos equívocos, mazelas, para que nós possamos nos resgatar a nossa harmonia. Todo aquele que tem uma convivência harmônica com o outro, em algum momento vai ter que perdoar e vai ter que ser perdoado, porque senão a relação ela não segue. É o que Jesus nos afirma dentro do seu Evangelho, quando ele diz o seguinte: aproveitais enquanto está a caminho e vai e reconcilie-te com seu inimigo, para que o juiz não se entregue ao ministro da justiça e esse te ponha na prisão. O que significa isso quando a gente reflete sobre essa mensagem de Jesus? Todos nós estamos vivendo encarnações que nós, ou bem ou mal, nós fazemos inimizades. E às vezes, essas inimizades, elas geram problemas seríssimos, mesmo com o nosso desencarne ou o desencarne do companheiro. A gente dentro da doutrina espírita, sabe que o processo obsessivo, ele é um processo que ocorre muito repentinamente. O processo obsessivo, segundo nos afirma lá no livro dos Médiuns, existem a classificação de três momentos. Uma obsessão simples, que seria uma obsessão mais leve. A fascinação, que seria normalmente para aqueles trabalhadores que se acham dono da verdade, que acham que só recebem aqueles espíritos que podem lhe oferecer as sugestões corretas e apenas ele é o responsável. Normalmente é com o trabalhador, né, o médium. E a questão da subjugação. A subjugação, muito conhecida pelas pessoas como a possessão, é quando o companheiro ele já não tem mais domínio sobre si. E ele acaba caindo, né, sendo enredo de um espírito ou mais de um espírito. Às vezes até uma falange inteira. Então, o processo, né, nosso de estarmos em harmonia, ele não termina uma briga que eu fiz com um companheiro, uma companheira, quando ele vai morrer. Muito pelo contrário, isso pode perdurar e às vezes virar esse processo obsessivo. Então, cabe a nós estarmos sempre alertas, como diz o próprio Jesus, no vigiar e orar, para que nós possamos não cair em tentação. Por quê? Porque as nossas iniquidades, as nossas querelas, elas não terminam quando um se passa, e a gente sabe muito bem disso. Então, é preciso que nós estejamos sempre alerta, pedindo para que nós possamos ser perdoados, mesmo por aqueles que a gente não saiba que nós ofendemos. Porque é muito comum, dentro do processo obsessivo, ter isso. Por quê? Como nós somos espíritos que trazemos um monte de problemas, a gente acaba um afetando o outro. O nosso querido Haroldo Dutra Dias, ele fala que a maioria de nós, se nós pudéssemos chegar dentro de um grupo de seres angélicos, de espíritos puros, muito provavelmente nós arrumaríamos uma querela lá, porque nós semearíamos uma discussão, um desentendimento. E é verdade! É verdade! A maioria de nós traz dentro de nós esses processos que precisam ser trabalhados. Há cerca de um mês atrás, nós tivemos um palestrante aqui, que ele trabalha muito essa questão da autoajuda, que é o José Carlos de Luca. E ele tem um livro chamado O Médico Jesus. Esse livro do nosso irmão é um livro muito interessante, no sentido que ele fala sobre processos de nós nos curarmos nós mesmos. Porque Jesus nos afirmou, vós sois deuses. Dentro de vós existe a centelha divina. Então a cura está dentro de nós. As doenças que nós trazemos e que são refletidas, somatizadas dentro do nosso organismo, no nosso, às vezes, mais profundamente no perispírito, as cefaleias, né? a questão da gastrite, a questão da depressão, da síndrome do pânico, todas essas doenças, principalmente as psíquicas, elas estão direcionadas à questão mal resolvidas de nós com os nossos relacionamentos, muitas das vezes escondidas na questão do perdoar. Quando nós fazemos uma reflexão interior a esse respeito, nós vamos descobrir aquilo que nos afeta. E eu vou contar um caso particular aqui para os irmãos. Alguns anos atrás, cerca de 20 anos, quando eu cheguei aqui, eu me sentei exatamente onde está aquele nosso irmão ali, nosso irmão de óculos aí, o senhor. E eu lembro que a Dona Rosa, que é uma dirigente que estava fazendo a sessão, uma sessão de terça-feira, que o pessoal não gosta, né? Ah, essa terça-feira é ruim, é o pessoal obsediado, eu estava lá, sentado. E aí a Dona Rosa pegou o microfone, que é uma irmã dirigente daqui, ainda está na casa, e disse, hoje, meus irmãozinhos, nós vamos... Dona Rosa chamasse, hoje, meus irmãozinhos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos refletir por que nós estamos sentados nessa cadeira na terça-feira. Eu vou dar aqui 5 minutos de reflexão. Ninguém vai falar nada. Nós vamos apenas refletir para saber o porquê nós estamos nos encontramos aí. E começou o processo, essa autoajuda, e de repente me deu um soluçar, um choro ali, que eu chorei e não sabia o porquê. O fato é o seguinte, Depois dessa terapia que a Dona Rosa fez e assisti a sessão, eu saí daquele cartão verde, fui para o cartão amarelo, fui para a sexta-feira, e depois fui para o rosa, e depois vim fazer o desenvolvimento mediúnico, e agora eu estou aqui trabalhando com vocês. O processo nosso de melhoria, ele é um processo que ele vai ser contínuo a partir do momento que nós mergulharmos e sermos sinceros naquilo que nos afeta, aquilo que nos impede de seguir adiante. E isso só nós sabemos. Então tem que ser um processo íntimo e extremamente sincero para cada um. Então, muitos, nos afirmos amigos espirituais, dessas mazelas, dessas doenças, estão relacionadas à questão do perdão. A questão de nós trazermos somatizado no nosso organismo e, às vezes, no perispírito, essas sequelas aí. E Jesus, ele é mestre, quando a gente estuda o seu Evangelho, o Novo Testamento, em formas, em passagens, que ele está sempre lá ratificando que o perdão é necessário. Mas quando é que nós sabemos exatamente que nós perdoamos? Cabe essa reflexão que a gente vai falar daqui a pouco. Rapidinho, só para lembrar algumas passagens de Jesus. Já estamos falando aqui faz 5 minutos. Uma das passagens mais importantes do Novo Testamento nos afirma que Jesus, no encontro com Simão Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar os seus inimigos. E Simão indaga: Jesus, nós devemos perdoar 7 vezes? E ele diz que não, mas 70 vezes 7 vezes. O que nós entendemos com isso? Infinitas vezes, nós devemos perdoar sempre. Mas quando é que nós sabemos que nós perdoamos? E isso é um exercício de reflexão para todos nós, médios e assistentes. Todos nós temos um momento em que aquela dificuldade, aquela situação que nós estamos ali com ressentimento, naquele momento em que nós passamos e sentimos isso, nos afirma alguns irmãos que nós vamos perdoar quando aquela situação, às vezes situação vexatória que nós passamos, nós a vivenciarmos e lembrarmos aquilo como se fosse uma coisa que já passou. Nós não nos afetamos mais. Ah, porque alguém me deu um tapa, né? Me deu um tapa na face direita. E isso aqui me ajuda hoje a refletir, até achar que aquilo é engraçado. Todas as vezes que nós buscarmos em nossas memórias e nós vivenciarmos aquela situação como algo que já nós conseguimos lembrar sem guardar nenhum rancor, nenhum ressentimento, e nós até trazemos com a nossa verdade para colocar para os irmãos, aquilo significa que nós perdoamos, ou seja, nós ultrapassamos aquele momento. E isso Jesus, o tempo inteiro, ele nos faz no seu Evangelho. Um dos momentos mais importantes dentro da vida de Jesus, que é já no final, né, da sua passagem aqui pela terra, nos fala sobre o seu calvário. Lá no calvário de Jesus, quando Jesus já está para desencarnar, nos afirma o nosso irmão Humberto de Campos que exércitos de seres luminosos, de anjos, vamos colocar assim para os irmãos, desciam a terra para consolar aqueles que estavam ali junto de Jesus, as Marias, sua mãe, João, todos aqueles que estavam ali no Gólgota, junto a Jesus, desceram espíritos angelicais, nos afirma Humberto de Campos, tá? Para consolar cada um deles. Mas um desses espíritos chega próximo ao mestre e fala-lhe ouvido, e Jesus lhe balbucia algo. Imediatamente aquele espírito sai dali e vai até as zonas umbralinas resgatar o nosso irmão Judas, que havia traído Jesus. Vejam que naquele momento de maior sacrifício, Jesus estava perdoando, né, aquele que havia lhe traído e que ele sabia que iria lhe trair. Naquela reunião da última ceia, ele fala que um deles iria trair. Mas imediatamente preocupado com ele. Por quê? Ratificando que a questão do perdão era extremamente importante. Então, todos nós vamos sair daqui hoje com essa missão. Se alguém nos ofende, é como Jesus nos afirmou. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém lhe quiser lhe roubar a túnica, ofereça-lhe também a capa. Se alguém pede para que lhe caminhar 100 passos, dê com ele 200. Isso significa que nós estamos saindo daquele processo e não revidando tal qual como qualquer um de nós faria dentro desse processo de desentendimento e pouco esclarecimento que nós temos, porque nós queremos na contenda ser o mais forte. Então vamos deixar isso bem refletido dentro de nós para que a gente possa trabalhar a questão do perdão e da inimizade como uma forma importante para nós nos melhorarmos, vivenciarmos. Para fechar, senão a minha irmã dirigente aqui vai tirar o microfone, nós vamos fechar com um poema do nosso querido Cruz Souza, tá? O nome do poema chama-se Cego. E o poema diz mais ou menos assim: segue gemendo em caminho estreito, de pés sangrando em chagas dolorosas, sustentando alegrias que não gozas, a renúncia rendendo excelso peito, a cruz pesada que te oprime o peito, encontrarás estrelas maravilhosas, sob chuvas de bênçãos, que te ratificarão a renúncia do teu peito. Somente o erro que nós trazemos de outras eras, de outras terras, faz com que nós possamos resgatar os nossos equívocos, aqueles que nós precisamos vivenciar. Que Jesus, o nosso amado Mestre, possa nos envolver a todos mais uma vez. Que assim seja. Por mim, você falaria a noite toda. Eu gostaria.